Campinas, 4:20, 150. Correto. Evitar Chapéu, espera quando lá, torre 118995, ajuste 105, bom voo. Thiago, será que eu prossiga? Gente, eu vou entrar em contato com a sala IES, pois não temos no nosso sistema. Só mais um segundo, por gentileza. 3:20, cruzando 095 para 4.000 pés, um Boeing 737-800, rumo sudoeste. Está ciente do mesmo aqui, tá com o ticket com o mesmo. Próxima espera da 10, próximo. É 3859 ali, mantendo 0. Mantendo 0. Pomba 35, solo 47, libera na hotel? Pomba 35, solo 47, libera a primeira à direita? E passive a alfa, reporta novamente na delta, na minha escuta. Oi? Com 648, autorizado descida para 2.000 pés. Quem negar 1.095, final do procedimento ILS, informe como estabilizado. Para 2.000 pés, informe estabilizado, com 648. Controle Salvador, Oceana 6250. Oceana 6250, acende a identificação via Mare 050. 050 na Mare, Oceana 6250. Azul 9302, ali mantendo a zero. Copia, 350. Copia. 350 autorizado para Recife, decolando a posição 0. Curva à esquerda, saída Pucajamo, Aru. É a rota do plano de voo. 5112 no transponder, controle 119, decimal 35. Ocean 6312, tenho nível de voo 350 autorizado, decolada 10, curva esquerda, Pucajamo, Aru. Rota conforme, transponder 5112 e 1935 ao contorno. Cotejamento correto, 03, chame pronto, o Ocean 6312. Papagá, 6312. Estacionar, frequência livre, rumba 35. Salvador? Boa noite, bom dia. É o 3859. Tá, boa. Acione 0130 no transponder. Só confirme o passo que se encontra. Confio PLP, 2 a bordo. Foi agora em 118 decimal 95, Papa Romeu Serra, Golf Oz. Negativo, 200. 200, ok, 161. Confirmação PLP, por gentileza. PLP. Gente, táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá, tô 118, desse 995, ajuste 105. Sim, o azul que chamou o Saulo. Você tá com o azul? O que chamou o Saulo. O azul 94, para na azul. Azul 934, confirma o horário do plano? Não possuímos ainda no momento. Lado ao... Zero. Sim, então vou aguardar mais um pouco, não possuímos o seu plano ainda. Assim que tivermos, já chamo pra costa. Afirmo, já aguardo mais um segundo para cópia. 935, bom voo. 1935, azul 9302, bom serviço. Down 2000 feet, to altimeter 7105, clear, last exterior approach runway 10, report established, 161. Estabilizado LS 648. O 648 complete aproximação, chame a torre 1895. 1895. Encontramos Salvador, azul 9302. Azul 9302, contato radar, sua para nível 200, perfil da saída Arbor Elef. 200 Arbor Elef, azul 9302. 3179, seguinte, meu telefone está no zero. Oi, Salvador, Gol 648, estabilizado, visão. Gol 648, continua aproximação, agora transição para o pouso. Agora. Seguinte, o Sierra Golf Oscar, estabilizada a decolagem da Tipo 7, o vento 050 graus, 49. Na 63, no pronto copo. Exato, no Guarulhos, 360, é colo da pistola 0, curva direita, saída da Eulê da Motiva, o peso 10, Taubaté, conforme rota. 5136, controle 119, decimal 35. Gol no 648, para informação, tráfego decolando da pista auxiliar, a prosseguir o setor... Prova do litoral sul, não interfere com seu pouso, cheque o trem, livre pouso 1-0, vento variável 3-9. 0, gol 648. Thiago Fiosca, decolou 5-4, está presente, proa do farol de Itapuã, reporte na vertical do mesmo. Proa do farol de Itapuã, reporte na vertical, Thiago Fiosca. Do... Gol 2-0-6-5, autorização Guarulhos, 15 de novembro. Gol 2065, novembro confere, 360 autorizada, cola da pistola 0, curva direita, saída da Eulê da Motiva, no peso 10, Taubaté, conforme rota. Acione 5154 no transponder, controle em 119, decimal 35. Pista autorizada de colante, autorizado para Guarulhos, 360, pistola 0, curva direita, da Eulê da Motiva, 5154, 1935. Gol 2065, planejamento correto. Estou fazendo 10, Taubaté a rota, chamei pronto no 08. Semana pronta no 08, confirmando após motiva, apresentou 10, Taubaté. Você não é 63, 12, já escuta? Você não é 63, 12, já escuta do sol? Não, desculpa, 63 eu não sei. Só pra informar que seu plano já venceu. E essa identificação via chegada à mar e desce para nível 050. Afirmativo, estamos prontos para despegar essa nave, posição 3. Aguarde, será verificado se já se consta no sistema DLA e já será autorizado. Ok, aguarde. Qual é a posição estabilizada do CNR? Minha 250. Ligue e mantenha no zero. Salvador, azul 4451 com a antena paralela. 4451 da azul, aguarde cópia. Salvador, me colocou da pergunta, para o capitão. Para a da morte. E 21, ajuste 10, 15, aguarda a pista livre. Ok, aguardando pista livre. Bom, no 621, 10, 15. Deixado fora da mão, Sierra Gotelka. Sierra Gotelka, mantém verificado fora de Tapuã. Mantém, Sierra Gotelka. Volando 621, cheque o trem, livre pouso no 0, vento variável 39. Livre pouso no 0, 621. O Gol, corrigindo, Sierra Gotelka, visual com o Boeing da Gol na curta final do 10. Abrimos, Sierra Gotelka. Efetua cruzamento do campo, a retaguarda do tráfego, reporte para a base 17, Sierra Gotelka. Cruzamento da retaguarda, reporte para a gira base 17, Sierra Gotelka. Esperar a saída. Romeu, esquece, Charlie Papá, contato radar, mantenha-se visual via corredores, como no ideal, desça para 1.500 pés, ajuste em Salvador, 1.015. São 3859, chame Recife 1288, Alterno 260. 288, Alterno 260. 19, Mangê. Good tower, good morning, go at 601, relay vacated, taxi 1 correct. 0, vento 050 graus, 49. Sierra Gotelka, tráfego no visual está autorizado, base, reporta na final da 17 para o toque arremetida, Sierra Gotelka. Teve base, vai estar a pouso final da 17, Sierra Gotelka. Azul 2770, chame Recife, 1251, alterno 3325. A empresa disse que fez a VLA e vocês não receberam. O plano estava valendo até uns 51, alguma chance da gente conseguir sair com esse mesmo aí para evitar a burocracia de um novo plano? Vou entrar em contato com o Vento, porque realmente esse tipo de procedimento não pode ser autorizado pela torre. Assim que ele sempre tem chance de vencer, tem que entrar em contato. Eu vou entrar em contato com eles, vou... Na sua escuta, a gente tem informação de que a DLA foi feita antes das 12h36 do Lu. Por isso que a gente ficou tranquilo em relação ao clearance aí. Na sua escuta, eu agradeço aí se puder ajudar. Será coordenado, só mais um instante. Juliette, Golo 642. Mantém a posição, Golo 642. Mantém a posição, 642. 3179. Controle Salvador, bom dia, tá 3179, passa 1100 pés, saída da EL. É 3179, contato radar, sua para nível 320, perfil da EL. Saída 320, perfil da EL. Qual a possibilidade de barro direto da EL? Autorizado. Autorizado da EL, tá 3179. Salvador é muito... muito bom dia, Gonzalo 94. Gonzalo 94, ascendente estação, via Mar, desce para o 050. Via Mar, desce para o 055, 050, será idêntico. Pode vazar ou Gonzalo 94? Mantenha a chegada com o 094, é o número 3 para aproximação. Autonomia. Está confirmando a autonomia? 3 horas e 50. Evitar-se até o ponto de espera, via Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, assiste no 095, bombom. Liberdade, até o ponto de espera, quando pronto 1895. Obrigado, um bom dia. Bom dia. Polo 648, Juliette 04. Eu tive Juliette 04, polo 641. Polo 621, Juliette Gate 09. 09, 161. Azul 4451, copia? Vamos para o campo, 4451. 4451 da Azul, Campinas autorizada 340, da cola da pistola 0, curva direita. Saída da Euleda, Motiva. Opesão 10, Rubávia, opesão 16, BHZ, conforme rota. 5164 no transponder, controle em 119, decimal 35. Azul 4451, autorizado Campinas, 340. Da cola da 1-0, com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, Cidade, e a Opensuri 1-0, Opensuri 1-6. 5-1-6-4, no controle 1-1-9, decimal 3-5, controle azul, 4-4-5-1. Só confirme o nível autorizado, com certeza? 3-4-0. Protegimento correto no 0-1, no chame pronto. Chamará o 4-4-0. Azul 9-1-3-4, pronto, roda. Prossiga. Aracaju, autorizado, nível 190, decolada pistola 0, curva à esquerda, saída Conde, via rota do plano de voo. 0274 no transponder, controle 119, decimal 35, informo que Aracaju encontra-se fechado até as 14 Zulu. Ok, 190 para Aracaju, decolada 1-0, na segunda Conde, 0274, controle 119. Confirme está ciente do notão de Aracaju, o azul 9134. Meia 2502 Chenet, solo 04, libera a primeira direita, solo 121, decimal 9. Corre de braço, solo 219. Somente confirmando ao liberar na Golf, repórter Pistalico, por gentileza. É, autorizado, puxa-me táxi. Eu estou autorizado a chamar táxi. É 312. Confirmando a DLA, perfeita ou não? Negativo, não entrou no sistema ainda, mas foi coordenado com o Centro Recife, o mesmo liberou, acreditando que de repente houve um erro do sistema e a DLA não chegou a tempo. Afirmativo, então, ok, muito obrigado pela coordenação. É 312, autorizado para o Chiveg, chamada táxi, portão 3. Portão Leandro 9, 0631. Ele é a respeito dos Negativo, não, então, o que eu estou informando é que a Aracaju encontra-se fechada até as 14 Zulu, de 8 Zulu às 14 Zulu, devido à manutenção. Paulo, você né? 6250, semente da Juliette. Antes da Juliette, 6250. Gol 2065 autorizado, puxo no 8, chame táxi. Chama para o táxi, 065. Decolar 06, controle 119-35, bom voo. 1955, obrigado, bom dia. Negativo, 119-35, controle. 35, 119-35, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6311, decolado na saída da El. O Chanel 6311, contato radar, sua para nível 360, perfil da El. 360 da El, o 6311. 4179, chame Recife 1251, alterno 3325. Recife 251, alterno 3325. Pode vá na Pro de Leda, o 6311. Autorizado. Autorizado, obrigado. Localizador, então, 3896. Correção, então, 3896, completo, chame torre 1895. 1895. Confirme o PAB e a autonomia. Autonomia é 6 horas e 30 com 168 horas.